batalha se aproxima, cavalos e carros a bradar. Não temerei, oh meu Deus, pois tua mão vai me guiar. Do Egito me tiraste, em ti eu vou confiar. Teu poder é minha força, em ti vou descansar. Ouve, ó Israel, não temas, o Senhor é quem vai lutar. Nosso coração não se amolece, com Ele vamos triunfar. A paz que Ele nos traz é luz em meio à escuridão. Na peleja, Ele é nosso, a vitória é sua missão. Se a cidade não acolher e a guerra se levantar, em seu nome avançaremos, pois Ele vem nos salvar. As árvores que nos alimentam devemos preservar, mas o que não é de vida iremos destruir sem hesitar. Israel, não temas, o Senhor é quem vai lutar. Nosso coração não se amolece, com Ele vamos triunfar. A paz que Ele nos traz é luz em meio à escuridão. Na peleja, Ele é nosso, a vitória é sua missão. Em cada passo, em cada clamor, o Senhor é nosso defensor. Se a carne fraquejar, em ti vou me firmar. Teus exércitos são ao meu redor. Na luta és meu salvador. Ouve, ó Israel, não temas, o Senhor é quem vai lutar. Nosso coração não se amolece, com Ele vamos triunfar. A paz que Ele nos traz é luz em meio à escuridão. Na peleja, Ele é nosso, a vitória é sua missão. Quando os ventos sopraram e a noite veio a passar, em sua presença eu encontro a força para continuar. Ó Senhor, meu Deus amado, com tua mão a me guiar. Na batalha eu sou forte, pois em ti vou sempre confiar. Com Ele vamos triunfar. A paz que Ele nos traz é luz em meio à escuridão. Na peleja, Ele é nosso, a vitória é sua missão.